Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Bruninho, meu querido, você está aqui, Bruno, comigo? Tá aí, que beleza. Dá pra ver na sua voz que você hoje é animação em pessoa, Bruno. Ah, mas eu devia ter uma camiseta, né? Animação em pessoa. Sou eu, apontando pra cima, assim. Apontando pra sua cara aí, a pessoa vai entender na hora o que, que é ironia, né? Uma aula de ironia grátis. Animação, uma seta pra sua cara, Bruno. Seria perfeito, perfeito pra mim. Como é que foi essa semana, Bruno? Foi uma delícia? Cara, aqui no Rio choveu pra caramba essa semana, né? Foi uma semana fria, né, cara? Eu não aguentava mais dormir de casaco. Graças a Deus. Ué, você não gosta de frio? Ah, né? Cara, tava meio demais, não tava não? Eu tava... Cara, tava complicado. Quanto frio? Você é daqueles que gosta de botar a sunguinha, ir pra praia, pegar um sol. Não. Novamente, animação em pessoa. Dá aquela malhadinha. Não? Ah, cara, quanto frio começa a atrapalhar a sua entrada embaixo do chuveiro, é porque ele tá demais. Esse é o limite, entendeu? Cara, você sabe que frio nenhum até agora me impediu de entrar debaixo do chuveiro mesmo? Falou frio, agora, cara. O Capitão América, né? Dá licença, desculpa, desculpa aí. Desculpa, mas você tem esses problemas, né, Bruno? De ter que ter um chuveirinho quente, cara, né? Eu acho que é o mínimo de civilização, é ter um pouco de água quente depois de um dia cansativo. Pô, eu penso, cara, olha só, por mais que eu tome banho quente pela manhã e tal, pra mim, quando eu chego de noite, o banho tem que ser frio. Não. Tem que ser gelado. Independente do frio que tiver, eu só me sinto assim revigorado quando eu tomo aquele banho frio e geladão, como Deus queria, né? Lembra disso? Não. Eu ainda sou resistente ao Deus do banho frio. É porque, cara, não existe. Pra mim é o oposto total. É chegar em casa, tomar um banho quente, você sente que acabou o dia, cara. Que os furões ficaram. Ficaram rala abaixo. Olha que bonito. Cara, eu sou o contrário. Eu prefiro aquela água gelada, assim, cara. Como a natureza... Como ela existe na natureza, saca? Mais natural possível. Eu penso assim, cara. Se você é daqueles religiosos que não pode ouvir música que não seja de igreja, sabe qual é? Porque é a música pura de Deus. Não pode usar qualquer roupa, porque tem roupa que não é de Deus. Aonde você cara, ganha? Você tem que tomar banho frio, cara. Porque Deus fez a água daquele jeito, cara. Então é aquele banho que você tem que tomar. Então o chuveiro quente não é de Deus, porque ele corrompe uma coisa que então, Deus queria. Então a pessoa tem que comer carne crua também? É como eu como. Churrasco, o cara fala mal passado ou passar crua, meu filho. Como Deus colocou no mundo. Tá bom. Então, ok, quanta lógica, quem pode negar? Contra os fatos, não há argumentos. Exatamente. Esses são os fatos. E meu amigo Bruno, você tem alguma novidade para me contar? Alguma coisa que você queira tirar dessa sua cachola, dessa sua cabeça? Não. Então, vamos para a abertura direto desse podcast, porque hoje vai ser dos bão, Bruno. Dos bão. Dos bão. Ok, seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Chewie, we're home. Tell me, do you bleed? You will. Thank you. vai começar. Voltamos, você ouviu essa abertura linda? Linda! Essa gritadinha deliciosa que esse nosso host gosta de dar nos nossos ouvidos. Uma delícia de entrada, uma gracinha. E nós vamos falar do que, Bruno? Nós vamos falar do que hoje? Diga-me vamos você. Vamos falar de amor. Vamos amor falar e outras drogas, olha só. Olha aí, amor e outras drogas é o tema do nosso podcast do dia de hoje. Amor e outras drogas, nós vamos começar com amor ou com outras drogas, Bruno? Cara, aí eu não sei, metade do programa vai ser proibido para menores de 18? Não sei. Metade, não, dependendo do tipo de amor, o programa todo é proibido para menores de 18. Você escolhe, vamos Bruno. Começar vamos pelo começar amor, com então. Quê? Começar com calma. Vamos começar pelo amor, né? Vamos começar com carinho, né? Primeiro amor, depois escracho. É assim que a vida funciona. Bruno, nós temos um jogo que as pessoas que jogam comigo aqui, algumas das pessoas que jogam, chamam realmente de vamos jogar o jogo do amor. Que jogo eu estou falando, Bruno? Sério. Estamos falando de Love Letter. Que jogo eu estou falando, Bruno? Porra é essa? É a menina do Silvio Santos lindo. É um videozinho mesmo da internet. É, Bruno, Love Letter é o jogo do amor. Que jogo é esse, Bruno? Que jogo é esse, Bruno? Fale pra mim, meu amigo. Eu não sei que jogo é esse. Eu estou mais cego que o Matt Murdock para esse jogo. Diga-me, que jogo é esse? Putz, cara, hoje é o dia das piadas ruins. Puta. Hoje é o dia. Eu tô meio no negocinho, mas estou fazendo piadinha ruim. Pode falar, Bruno. Cara, Love Letter é um jogo de cartas que ele começou no Japão e foi uma febre total lá. E aí a Alterac comprou ele e trouxe pro mercado ocidental. Nesse jogo, a ideia é que você tem que entregar uma carta de amor. Você quer que sua carta de amor chegue até o seu alvo, que na história do jogo ocidental é uma princesa. No japonês eu não sei dizer o que que era. É uma geisha. Talvez, quem sabe. Sim. E aí, as cartas do jogo, elas representam pessoas que você tá usando para conseguir com que a sua carta chegue até o objetivo final, que é a princesa. Entendeu? Entendi. E é um jogo, cara, muito rápido, que flui muito bem e que você acaba partidas sem perceber. É verdade, cara. Eu às vezes que eu joguei aqui, a gente realmente, assim, quando acabava o jogo, que tem aquele lance de quando você tá jogando com mais de 4 jogadores, quem fizer 3 pontos, né, quem conseguir 3 corações ganha e tal. E os jogos acabavam muito rapidamente, cara. Sim. Verdadeiro isso. Essa questão. Essa é uma posição verdadeira da sua parte. Parabéns. Você ganhou um ponto. Momentar a exposição. Então, as cartas representam as pessoas que você está usando para levar a sua cartinha até a princesinha. A princesinha delícia, que é o alvo do seu amor, o alvo do seu romance, o alvo do seu. É esse jogo que fala só de amor ou fala de tesão, de sexo? Só de amor. Só né? De amor, cara. Não chega então, a esse ponto, não. A princesa, ela não é alvo dos seus desejos, dos desejos carnais. Ela então é só alvo do nosso desejo do amor pleno e eterno. É, isso? Estilo Sansa Stark nas primeiras temporadas da série. Quando tudo era perfeito. Na primeira temporada, né? Porque depois ela vira insana. Ah, cara. É, mas sim, se for ver pelos livros, até o terceiro livro ela fica choramingando sobre as histórias. Eu disse isso, mas ela ainda é muito tonta. Eu fui ver aqui as cartas originais do Love Letter, eu imagino que eu esteja vendo. As opções são princesa, ministro, general, mago, sacerdotisa, cavaleiro, palhaço e soldado. Olha aí. Só... Véi, palhaço. Você dá uma carta na mão de um palhaço e fala assim, leva lá pra princesa. É, deve ser um pouco da corte, né? É, deve ser. Mas quais são as cartas que tem na versão nacional? Você lembra? Quem publicou a versão nacional, cara? A versão nacional foi publicada pela Galápagos. Galápagos Jogos. Galápagos Jogos. E quais são as cartinhas que a gente tem? É a mesma da versão americana, né? Isso, isso. É a princesa, a condessa, o rei, o príncipe, a aia, o padre, o parão e a guarda. E aí é o seguinte. O jogo funciona da seguinte maneira. Você tem sempre uma carta na mão. Você distribui uma carta para cada um, você tira uma carta, né, do baralho para que as pessoas não consigam contar as cartas com muita precisão, você tem uma quebra aí na contagem, mas é um jogo de contar cartas. Então você distribui as cartas para cada um, né? E essa pessoa, na sua rodada, ela compra uma outra carta, ela escolhe uma das duas, joga na sua frente e aplica o efeito daquela carta. Mesmo que o efeito seja negativo para ela, ela tem que aplicar o efeito da carta que ela jogou. E ela tem sempre que escolher uma das duas, né? Mesmo que as duas ela queira segurar. Mesmo que as duas sejam ruins ou que ela queira segurar as duas, ela tem que escolher uma para jogar, ela baixa essa carta e aplica os efeitos. Então, os efeitos da carta são assim. É tipo, escolha um jogador e diga que carta ele tem. Se você acertar, ele sai da rodada. Lembra outro aí, Bruno? Ah, por exemplo, tem de proteção. A Aya diz que você está protegido de efeitos de outras cartas até a próxima rodada. Isso, o príncipe, por exemplo, ele obriga um jogador ou você a descartar a carta e comprar outra. Isso aí. A condessa, por exemplo, a condessa ela é um caso complicado até. Ela diz que se você estivesse curando a condessa na mão junto do rei ou do príncipe, você é obrigado a descartar a condessa. Automaticamente. Ser obrigado a descartar ela. Exatamente. É um jogo, então, que ele também ele parte do princípio da honestidade dos outros jogadores, né? Porque você não tá vendo se ele vai descartar ou não. E essa condessa é uma carta que normalmente eu uso bastante para blefar, né, cara? Você joga ela fora, o cara vem com um rei, com um príncipe para cima de tudo, né? Ele acha que você tá com o príncipe. A princesa é uma carta que você não pode descartar. Ou então você perde o jogo. Então, por exemplo, se você obriga o cara que tá com a princesa a descartar, ele automaticamente ele tá fora da rodada. Exatamente. No final, se sobrarem mais de um jogador depois de ter comprado todas as cartas, vence o jogador que tiver a carta de número mais alto. Esse jogador que tiver a carta mais alta, ele ganha um coraçãozinho. Ou se você derrotou todos os outros jogadores, se você tirou todos da rodada, você ganha o coraçãozinho daquela rodada. Isso. E aí, dependendo da quantidade de jogadores que tenham na mesa, você ganha com 5 ou 3 corações, acho que com 2 também, né, Bruno? De acordo com a história do jogo, cada coração representa um dia e uma carta que chegou para a princesa. Então, tem uma quantidade de corações para cada jogador. Uhum. Tipo, 2 jogadores são 7, 3 jogadores são 5 e 4 jogadores são 4 marcadores. Mas vocês podem definir umas regras a continuar jogando se as pessoas estiverem motivadas, né? Então, se tiverem afim, bem animadinho, né? É um jogo animado. Mas o legal, eu acho, que é você zerar as rodadas e começar de novo. Porque, por exemplo, algumas rodadas chega um jogador a ter 4 corações enquanto todos os outros estão com 1. Entendi. E se você, em vez de terminar, levar para 8... Esse jogador fala assim, beleza, agora vamos ter que juntar 6. Esse cara já tá com 4 e tá todo mundo com 1, a rodada vai ser... É verdade. Então, normalmente a gente zera e começa de novo, zera e começa de novo. É um jogo que você joga muitas, muitas, muitas vezes, assim, seguidas. E nem sente, cara, nem sente. Ainda mais se tiver um pessoal legal pra ficar aí batendo papo, você nem sente. A mesa vai rodando, girando, sim, vai muito rápido. Sim. Bruno, oi. Então, assim, análise desse joguinho naqueles quesitos nossos de sempre, mas fala tudo de uma vez. Só uma coisa. De arte, mãe. Tá, pode falar. O jogo, ele. Se a pessoa for pegar o manual em português, que é igual ao manual em inglês, ele tem, vai perceber que assim, nas cartas você só vai ver o nome das classes, né? Tipo, princesa, rei, não tem um nome pessoal, mas no jogo ele conta um pouco da história de cada um desses personagens, no manual, desculpa, ele conta a história de cada um desses personagens. É. Porque o que que acontece? Os nomes e tudo. Quanto a Alterac, que comprou esse jogo, ela tinha uma outra linha de jogos chamada Tempest, que atualmente ela tá... É isso? Isso. Ela tá fora de estoque. Não sei se eles vão voltar com ela. Mas o que que eles fizeram? Quando eles compraram o Love Letter, eles colocaram os personagens das cartas desse jogo usando personagens do Tempest. Entendeu? Ah, que legal. Então aqui tem um pouco da história de cada um naquela trama e os interesses deles em quererem alcançar o coração da princesa. Bacana. E ele cria também uns motivos para que cada carta faça alguma coisa, né? Eu já estou dando um pouco de análise, porque na verdade isso tem a ver com a mecânica do jogo. É assim, porque o príncipe, por exemplo, é o príncipe não, mas o guarda. O guarda você... chama um jogador e diz qual é o personagem dele. Por quê? Porque o guarda tá andando pelo castelo e ele vê alguém andando sorrateiro e ele fala, alto lá, você é o príncipe, sei lá. Então, se ele descobre quem é, essa pessoa tá fora do jogo, porque o guarda já pode intervir de alguma maneira. Né? A Aya, ela é imune, porque ela, cara, ela trabalha do lado da princesa, então ela pode andar livremente nos aposentos da princesa. Ela vai e volta, muito e entra e sai. Muito perspicaz da sua parte. Muito perspicaz, né? Então, Bruno, faça lá sua análise. Lembre de considerar assim, mecânica, design, o conceito do jogo, como ele se integra e tal. Lembrando também que a nota, por exemplo, a gente vai dar uma nota para um jogo, não significa que ele é melhor do que o outro, né? Por exemplo, King of Tokyo e Love Letter. A gente está falando de dois jogos completamente diferentes, cara. Se você falar, Love Letter ficou com 4 e King of Tokyo ficou com 3,5. E aí, porra, Love Letter, vocês acharam que Love Letter é melhor do que King of... Não, porra. Não, cara, não. Não, cara. É o seguinte, nesse jogo, né, senta aqui no colinho que eu vou explicar. Caraca, vem, cara. Isso ficou muito... Agora o programa ficou mais 18. Senta no colinho que eu vou explicar. É o seguinte, cara. A gente tá falando do jogo, né, o que a gente esperava do jogo, o que a gente tá vendo do jogo. A nossa nota nunca vai ser assim, como eu dei 5 para King of Tokyo, eu vou ter que dar 4, porque senão o King of Tokyo é melhor. Não é comparativo, cara. É a nota independente, é a nota dele, é o jogo dele, é como ele funciona. Ele é um party game, os outros jogos são board games. Ele é um jogo de rapidíssimo, é um filler que você usa para encher um tempinho ali enquanto espera outro jogo. Ou usa ele também para jogar 400 partidas numa noite. Você que sabe, mas... Cara, é um jogo independente, então, cara, não vem com essa, tá? Beleza, vamos lá. Bruno, siga. Siga, qual a primeira categoria aí? Não, de um modo segue geral. Fala de tudo em geral. É um parezinho, né, cara? Senão a gente vai ficar... Tudo bem, é um jogo muito rápido, ele faz com que você não veja o tempo passar de uma maneira inacreditável. Eu acho que em relação a party game, por enquanto esse é um dos melhores que eu tenho aqui para usar. Não teve um outro assim que eu tenha sentido a sensação de estar envolvido no jogo e perder o tempo, ver o tempo passar, sem ver o tempo passar e ao mesmo tempo me divertindo de uma forma tão incrível como ele faz. Eu realmente adoro ele. Caraca. As artes, eu não sou muito de arte, mas eu acho que elas são muito boas. Elas têm um estilo meio, sei lá, série de tipo Borges, sabe? Essas séries de Renascimento, essas coisas, meio Assassin's Creed também. Então, eu acho bonitas. Ele tem um estilo mais... A mecânica em si eu acho muito boa, eu acho que... Ela funciona muito bem, ela tem coisas que você tem que tomar cuidado, senão você vai acabar esquecendo de fazer ou esquecendo de que o outro jogador pode fazer e pode se dar mal por causa disso. Você tem como calcular determinadas coisas, mas tem um pouco de sorte também por essa questão da carta tá fora e você tem que deduzir o que tá na mão do jogador. E eu acho que isso é muito maneiro de jogo, cara. E eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Não, pode sua dar, vez. Pode dar a sua notinha. Não, não, sua vez primeiro. Ah, é? Cara, é. Assim, eu gosto muito de jogar o Love Letter, ou o Jogo do Amor, como as pessoas aqui chamam. É, curto a forma como ele se desenvolve, eu gosto da mecânica dele, que é uma mecânica que, apesar de ser muito simples, ela permite que você leia os outros jogadores. Você tem que perceber, por exemplo, se a pessoa pega uma carta e joga a mesma carta fora o tempo todo, aí você sabe que ela tá com uma carta muito boa na mão, porque ela tá tentando segurar. Se ela tá trocando de carta, você sabe que ela não conseguiu pegar uma carta legal ainda. A forma como as outras pessoas reagem, porque existem cartas, eu acho que é o padre, que permite você ver a carta da mão da outra pessoa. Mesmo que isso. Não seja você vendo, você sabe o que a outra pessoa viu pela reação dela, você sabe se ela olhou e viu uma carta muito alta, se viu uma carta baixa, se ela pode atacar ou não. Tem uma carta que permite comparar para tirar do jogo, e essa ela revela muito, porque quando a pessoa usa ela para tirar alguém do jogo, ela automaticamente revela para todo mundo que tipo de carta você tem na mão. Por exemplo, o barão, né, que você usa para comparar duas cartas. Aí eu comparo com alguém, se a minha carta for mais alta eu ganho, e a outra pessoa tá fora, se a carta da outra pessoa for maior, eu tô fora da rodada. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que perdeu baixa um rei, que é 6. Então você sabe que a pessoa que ganhou tá com uma carta altíssima. Ou então a pessoa que ganhou, né, a pessoa que perdeu baixa um 1. Aí você não sabe o que a outra pessoa tem. Né? Mas você consegue ir lendo o jogo e vendo também as cartas que já saíram, você consegue contar para fazer o seu jogo. Então, apesar de contar um pouco com a sorte, eu acho que a sorte é um dos menores elementos desse jogo. O poker, né? Que é o tipo de jogo que você lê as outras pessoas e conta um pouco das cartas, vê como é que as cartas estão saindo. Esse sistema de contagem de cartas e o poker face, né, de ver o cara das pessoas, conta pra caramba, cara. Então, a mecânica funciona bem pra isso. E o conceito, né, funciona um pouco pra isso, porque tem aquele lance de intriga, e pra quem tá acostumado com Guerra dos Tronos, pensar em intriga, rei, o rei tá te tirando, compara comigo, eu sou o rei, você é o príncipe, porra, sai daqui que eu tô ganhando, é a minha carta que vai chegar na mão dela, que na verdade tem um monte de pretendente, né? Ele até fala no manual assim, quem ganhou a última rodada começa o jogo, porque a princesa falou bem de você no café da manhã, sabe qual é? Então você começa o jogo. Então, assim, tem um pouco dessa questão de intriga, né? De quem vai entregar a carta e tal. Então o tema favorece um pouco isso. A arte tem esse conceito meio renascentista, até para dar essa ideia de corte, né? De rei, da princesa. A arte é muito bonita. A minha sobrinha fica embasbacada, fica olhando a princesa e fala, ah, essa princesa é tão bonita, né? Fica olhando. Achando a princesa linda da arte. E ela faz isso então, durante o jogo, né? Sem as pessoas saberem a carta dela. Não, ela não fez durante o jogo. Ah, tá. Mas, ia ser demais, né? Se ela faz. Então, a arte favorece, tudo favorece o jogo, eu falei bem. Não é meu party game preferido, mas é um party game legal. Bem legal, bem divertido. E, Bruno, você quer que eu dê a nota primeiro dessa Pode vez? Estar. Tá, eu daria para nosso querido Love Letter, eu daria uma nota 4. É um jogo que excede minha expectativa bastante. Quando o Bruno me apresentou o jogo, foi ele que me apresentou o jogo, eu torci a cara, porque eu falei, cara, é um jogo de amor, cara. Ele tem essas vantagens, né, cara? Ai, cara, um jogo de princesa, cara. E... as pessoas, elas torcem a cara no primeiro momento mesmo. É complicado você chegar pros seus amigos e falar assim, olha, vamos jogar um jogo aqui, Cartas de Amor é o nome dele. Carta de Amor, é. Eu já chego, eu tenho um macete, né? Quando eu vou apresentar, eu já chego e falo, vamos jogar o jogo do amor? É um jogo de princesas e não sei o quê. Aí a pessoa fica, ah, não. Eu falo, não, cara, é maneiro. Eu pensei a mesma coisa. Ou seja, eu já quebro a pessoa antes dela falar, entendeu? Entendi. Eu já falo assim, eu já zoo antes dela, entendeu? Eu já entrego. Quase My Little Pony. Quase My Little Pony. Cara, por falar nisso, a gente ainda tá devendo jogar My Little Pony, né, cara? Porra. A gente tem que jogar esse jogo. É, Bruno, então, minha nota é essa aí, cara. Uma nota 4, já que a gente resolveu que não vai dar nota quebrada. Eu vou te falar uma coisa, sério. Depois não. Eu fiquei pensando, eu acho que a gente devia ter dado nota de 1 a 10, porque é mais, é um pouco mais flexível, né, cara? É, tá, né? Sei lá, talvez. 4 é tão genérico, assim. Porra, eu queria dar. Eu não queria dar tanto quanto 4, nem tão pouco quanto 3, assim. Mas eu queria dar um 7, entendeu? Uma excelente nota, uma boa nota. Mas enfim, Bruno, siga por enquanto. Cara, minha nota é 5. E ela. É. Porra, tu hoje tu não tá tristinho. Hoje. O jogo tocou meu coração. Ah, olha aí. Olha aí. Cosmin, música do coração, por favor. Não, cara, eu acho que assim. Tinha que tocar, que... sabe qual a música? Aquela. All by myself. Eu não sei qual é o seu party favorito. Eu ainda quero saber qual é no futuro. Mas eu gosto muito de Love Letter, cara. Eu acho que ele é um passatempo muito bom. A única desvantagem... É o seu party game preferido, Bruno? É seu, cara, atualmente acredito que sim. Acredito sim, porque ele é muito dinâmico. Eu gosto dele. Esse lado dinâmico dele me pegou muito. E a única desvantagem que eu vejo nele é justamente essa coisa que você falou, tá primeira apresentação, a primeira impressão que a pessoa tem quando conhece, entendeu? Mas em si, isso não é grande coisa. Eu ficaria dividido, que nem você também. Se eu pudesse dar um 4,5, seria 4,5. Mas, pô, não chega a ser um 4, entendeu? Eu acho que nós vamos mudar essas notas para 10. E no próximo podcast a gente revê as últimas notas e vai arrumando, sacou? Vamos ver. Redistribui as notas que já foram dadas. Porque é isso mesmo. Vamos mudar igual o Silvio Santos mudava a Casa dos Artistas. Quase então, mudava Bruno, toda a programação da SPT. É, igual ele fazia o que ele queria. Né? Então, Bruno, uma boa nota para o Party Game. Você tem algum comentário final sobre Love Letter? Não. Não? Não. Então, ficamos por aqui, vamos para o comercial e voltamos já para falar de Legal. Bruno, estamos aqui no comercial do Bazar dos Magos. Onde é que fica o Bazar dos Magos? Fala aí rapidinho. Fica na internet. Ah, isso aí, Bruno. E qual endereço a pessoa precisa seguir na internet? Se ela pegar um táxi da internet, o taxista falar, vai pra onde, minha senhora? O que ela responde? Ela responde www.google.com.br. É Google? É. Google é tipo... Não, ela responde www.basadosmagos.com.br. Basadosmagos.com.br. Aí ele fala assim, a que altura, minha senhora? A que altura? Como assim? Pô, como? Ela parte no cara por ele não conhecer o endereço, é isso. É isso aí. Tinha um cara que respondia que a altura, ele falava, não, é no chão mesmo. Puta. Cara. Não, o cara que trabalhava comigo era não. Sempre essa. Cara, toda vez que a gente pegava um táxi era a mesma piada. Pra onde? Vou ali pra Conde Bonfim, aqui é a altura, assim. Ah, não, é no chão mesmo. Pode... Pra mim era você, porque essa piada é muito a sua cara. Você tá se escondendo na história do eu tinha um amigo. É, eu tinha um amigo. Eu não me escondo, Bruno. Eu falo as coisas que eu fazia. Eu assumo. Então, vá lá no bazardosmagos.com.br, compre, como diria o Ciro Bottini. E é isso aí, cara. Mais alguma coisa, Bazar? Acho que não, acho que é isso, é mágico. Não, tudo em até 3 vezes sem juro, plim, plim, plim, piscando na sua tela, pá, pá, pá, pá, né, vamos. E os 100 primeiros que ligarem agora chegarão à altura certa. Exatamente, os 100 primeiros que ligarem ganham carteirinha do Bazar dos Magos. Com essa carteirinha você vai num bar pede uma Coca-Cola e o garçom se apresenta a carteirinha e ele abre pra você a Coca-Cola de graça. Pá, você beber. Você é um cara muito, muito legal. Caraca, hein? Quanto que você quer? Fala aí, deixa eu pegar minha carteira. Pega aí, Bruno. Você tá com cheques, Bruno. Você tem cheques? Só sem fundos. Tem talões? Só sem fundos. Eu vou descontar na padaria, Bruno, o cheque sem fundos. Bruno, nós vamos falar do que agora? Fala baixo. Sussurra no meu ouvido o que vamos falar. Vamos do céu ao inferno agora com coisas ilegais, contrabando, muamba na boa. Olha o que eu vou fazer agora, hein, Bruno? Lá vem. Nós falamos de um jogo muito legal e agora nós vamos falar de... Ilegal, Caraca, Bruno! Caraca, hoje tá sendo uma sequência de piada ruim, sério. Não, isso não é piada, isso... O Carlos Alberto de Nópica vai ouvir a gente, é isso? Vai ouvir. Você já ouviu falar que é o contrato? Pra ser nossa? É, mas na verdade foi um segue, foi um gancho, sabe? Como os grandes apresentadores fazem, eles puxam um assunto e emendam no outro, entendeu? Então, cara, eu estou entre os grandes. Você está com inveja da minha capacidade. Sempre, eu com sempre licença, te invejo. Com licença. Bruno, nós vamos falar de ilegal. Ilegal é o quê? Além de ser tudo que não se pode fazer, ilegal é um jogo da... Conclave Editora, é isso? Da Conclave, ele foi publicado no Brasil, né? Pela Conclave. Mas ele é um jogo originalmente da onde, Bruno? Você que fala que ele veio do Japão e ele foi republicado na China e no Brasil, nos Estados Unidos, eu não sei quem comprou. Você Conclave... que tem essa maniazinha de fazer essas coisas. Cara, o Conclave, ele é da Asmodee. Se eu não me engano, inicialmente ele começou na França, mas porque a Asmodee, ela tem um mercado maior lá, né, na Europa. E eu cheguei a ler alguma coisa de que o criador era francês, alguma coisa assim, mas não tenho certeza. Mas a Asmodee, ela distribui o jogo e é dona dos direitos, tanto no mercado europeu como nos Estados Unidos e mais alguns outros países aí. Olha, não é que você sabia mesmo, cara. Eu achei que você não sabia. Achei que eu estava te pegando numa armadilha bem montada Perfeito. E bem armada. Ilegal. E o que é o jogo, Bruno? Me dê uma sinopse. Uma sinopse desse jogo, Bruno. É um jogo em que você vai assumir o papel de um contrabandista, de um traficante de muamba. Um contraventor, um bandidinho, é isso? Isso aí. Então o jogo acontece da seguinte forma, ele é para 4 a 8 jogadores, sendo que, além desses jogadores, um deles tem que assumir a missão de um mestre. Então, o que que acontece? Esse mestre, ele vai separar papéis de jogo para os jogadores assumir. E esses papéis, eles são sempre de comprador e de vendedor. Um jogador, ele vai vender um determinado tipo de contrabando e comprar outro. Certo. E além disso, o mestre, ele vai distribuir uma quantidade de recursos para cada jogador. Recursos do tipo que ele vende e um recurso aleatório para despistar as investigações que vão acontecer durante o jogo. E durante o jogo... Os outros jogadores, né, que no final... Isso aí. Eles vão tentar descobrir quem estava vendendo o que e comprando o que, né? Por quê? O que que acontece? Durante o jogo, você, no papel desses traficantes, tem que negociar com os outros jogadores sem levantar suspeitas, entendeu? Você tem que ir atrás do tipo de coisa que você está destinado a comprar... Tem que tentar vender o que você. O seu papel de vendedor na carta. E ao mesmo tempo você tem que deixar as pessoas confusas para elas não saberem que tipo de coisa você compra e vende. É verdade, é isso aí. E quais são esses tipos de contrabando, Vitor? Ah, tem desde de putaria até carro roubado. Isso aí. Passando por garotas de programa, passando por pó, que na verdade, se você olhar a carta, é farinha de trigo. Tem o desenho do trigo, né? Então tem farinha de trigo, tem pornografia, tem carro roubado, tem armas, tem mulheres e tem segredos, né? Isso, secretos de Estado e tal. Segredos de Estado e informação, isso mesmo. Então, para cada um desses tipos de contrabando, você tem uma carta no papel de um comprador e no papel de um vendedor. Uma pessoa que quer se livrar desses itens, que ele tem muito, e uma pessoa que precisa comprar esses itens para fazer ponto. É, exato. Então, por exemplo, eu recebo do mestre que eu estou vendendo carros roubados, eu sou um ladrão de carros, e eu também sou um sheik árabe que acho que compra mulheres. Mulheres, né? Isso aí. Quer comprar mulheres, tá? É, vou dar outro ponto aqui, porque, porra, vamos falar aí que jogo, ai, que não sei o que. Cara, é um jogo, tá? Eu acho que, porra, tem bebidas também. Tem bebidas. Vamos falar de bebidas, porque bebidas todo mundo bebe. Bebidas, então, e secretos de estados, porque na internet todo mundo pensa que é hacker. É, todo mundo acha que é... Que tá, é, exatamente. Deep Web, todo mundo é Deep Web. Eu sou Deep Web. Então é o seguinte, eu sou um hacker, ou seja, eu vou vender segredos, né? Eu vou vender o segredo de Estado e eu vou comprar bebidas, né? Eu sou uma estrela de cinema, é uma estrela de cinema que compra bebidas. Eu vou comprar bebidas e vender segredo. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O mestre vai me dar, como eu estou vendendo segredo, ele vai me dar acho que 6 cartas de segredo e uma carta qualquer, que não seja que eu compre. Ele não vai me dar a bebida, ele vai me dar... Vai me dar farinha de trigo. Então, isso. Eu tô com 6... E o jogo... Fala. E o jogo, ele diz que o mestre, ele tem que te dar uma carta que não tem a ver nem com o seu tipo de venda, nem com o seu tipo de carta. Claro, é uma carta aleatória. Então, ele me dá 6 cartas de bebida, que são... Eu tenho 6 recursos de bebida e um recurso de carro, por exemplo. Tem um carro, certo? É, o jogo, no final, ele vai me premiar da seguinte maneira. Ele vai me premiar... pelos recursos que eu tenho que comprar, ele vai tirar pontos pelos recursos que eu tinha que vender, se eu ainda tiver algum na mão, vai me premiar, ele não vai me premiar, mas ele vai tirar pontos se as pessoas descobrirem o que eu estava comprando e o que eu estava vendendo, certo? Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses segredos que eu tenho para vender e repassar eles para outros jogadores sem que eles percebam que eu estou vendendo só isso. Então eu uso essa carta do carro para dar uma deschavada. Então eu vou com um cara e negocio, vem cá, você quer trocar um carro por uma bebida, não sei o quê? O cara, pô, beleza, me dá aí. Aí você dá o carro, pega uma bebida. Aí você vai com outro cara e fala assim, pô, cara, eu troquei com um cara ali, eu tenho uma bebida e tenho uns segredos. Tenho uma bebida e tenho uns segredos. O que você quer? O cara fala, ah, eu quero segredo e bebida. Beleza. E aí o cara pega a bebida, pega o segredo. Aí você fala assim, pô, e ele te passa também uma ele te passa também uma garota lá. Aí você vai passar pro outro cara, você fala, ó, eu tenho uma garota, tenho bebida, tenho segredo e tenho não sei o quê. O que é que você tá afim? O que é que você vai querer? Não sei o quê. E aí você vai negociando, vai trocando as cartas até que você consiga comprar tudo que você quer de bebida e consiga se desfazer de todos os segredos que você tem, entendeu? Só que tem mais um detalhe. A cada 3 minutos, chega um carregamento novo. O mestre vira na mesa uma carta de cada recurso em jogo. Porque para cada recurso em jogo, tem um comprador e um vendedor, tá? Porque também não adianta eu ter para vender e não ter um cara querendo comprar aquilo. Então ele vira um recurso do cara e fala assim, ó, chegou o carregamento. Todo mundo vai lá e cada um pega um, sem ninguém ver e tal. Então você precisa de chavar o seu, ficar de olho no que o cara tá vendendo, tentar descobrir o que as pessoas estão vendendo. E é um jogo muito ativo, porque você não fica só na mesa. Você pode até ficar na mesa, mas se ficar na mesa, o jogo fica chato. Bacana é ir dois para um lado, dois para o outro. É, cara. E não só chato, como difícil, né? Porque é difícil você negociar sem a pessoa do lado ouvindo. É verdade. Então, assim, quando você pode levantar, você chega num canto e negocia com um cara, tá chegando outro que você já negociou e você sabe, pô, se esse cara me vê vendendo isso, ele vai saber quem eu sou. Então você dá aquela de chavada, troca. Às vezes você percebe que um cara que é muito item, você negocia, em vez de trocar um para um, você troca um para dois, você pede duas cartas por um item, entendeu? Ou passa uma carta, duas cartas sua por um item dele, porque você tá precisando muito, entendeu? Então, cara, é um jogo que permite esse tipo de brincadeira. É, então assim, cara, por causa disso, até no próprio manual, ele sugere que seja feito em festa mesmo, né? Durante uma festa onde você tem mais gente, ele fala até que isso pode funcionar como uma ambientação, como se fosse meio que um roleplay, né? Você tá ali, se reúne com a galera do jogo, sai, se afasta um pouco da festa para iniciar o jogo e depois volta a interagir com a festa e ao mesmo tempo jogando, entendeu? Interpretando os papéis enquanto interage com as outras pessoas que não estão no jogo. Uhum. Que é uma coisa interessante, apesar de é um pouco mais complicado para quem não costuma ter esse tipo de socialização, que nem o cara da camisa aqui, né? O animação em pessoa. Se você não é animação em pessoa, fica um pouco difícil. Mas é um jogo que funciona numa festa. Apesar de vários jogos serem chamados party games, por exemplo, Love Letter é chamado party game, né? Que é um jogo assim, você tem umas quatro pessoas lá na tua casa, bebendo alguma coisa, beliscando alguma coisa, você fala, vamos jogar um joguinho? Você pega e joga. Mas o ilegal é um jogo que realmente você pode jogar no party, cara. Você pode chegar o pessoal num canto, distribuir os recursos e cada um vai pro seu canto, vai curtindo a festa. De repente um chama o outro e negocia alguma coisa. Aí você avisa todo mundo, olha, tem mais carta aqui. Eles fazem eles fazem a negociação, pegam o carregamento, etc, etc. No final tem a rodada que é o julgamento, né? Que você, o mestre, ele vai virando cartas de suspeita e fala assim, ó, entre vocês tinha um vendedor de bebidas. Quem vocês acham que é? E todo mundo levanta a mão e ele conta até três e todo mundo aponta para a mesma... Quer dizer... Não, peraí. Primeiro o seguinte, ele coloca lá as suspeitas. Tinha um vendedor de bebida. As pessoas começam quais são as suspeitas dela. Elas comentam sobre o assunto, você fala, ó, tinha um vendedor de bebida. Aí o cara fala, ó, esse cara aqui me vendeu bebida. Você fala, não, eu não vendi isso aí, não me mata. Tal, e fica. E nessa parte que o blefe entra. Nessa parte que entra o blefe, você fala, tem que ter cara. Você que me vendeu e tá aí querendo passar pra mim, entendeu? Aí vira uma parada mais de roleplay mesmo. Você tem que blefar na cara do sujeito. Você tem que mentir na cara do sujeito. Então, tem mentir. Então, depois disso, depois dessa rodada de defesa e ataque, né, e tal, todo mundo levanta a mão e o juiz, né, o mestre, conta lá até três e todo mundo abaixa ao mesmo tempo apontando para quem eles acham que era o vendedor de bebidas. E esse cara, o cara mais votado, vai receber a carta do vendedor de bebida plá, na frente dele. No final, se as pessoas acertaram o seu papel, você perde 5 pontos, né, por cada acerto que as pessoas tiveram, e você ganha uma quantidade de pontos para cada suspeita errada que as pessoas fizeram em cima de você. Então você no final você ganha mais pontos. Você ganha também um ponto para cada item que você tinha que comprar, etc. E tal. E tem umas outras regras de pontinho aí que você precisa ficar ligado para o que você tá. Para quem ganha cada rodada, né? Quem ganha cada rodada. Só que nisso aí, cara, tem uma parada interessante, porque assim, as regras elas deixam bem claros que. As regras de pontos elas deixam bem claro que se você não souber se esconder bem, você vai se ferrar. Porque assim, cada coisa positiva para você, você sempre ganha um ponto. É um ponto para carta de suspeita errada e um ponto para recurso relacionado à sua carta de comprador. Mas se alguém acertar uma carta de suspeita, você perde 5 pontos. É pesado, entendeu? Então, ele mostra assim que o crime nem sempre compensa, né? Você tem que saber fazer direito. É cadeia, né, meu amigo? Você tá ganhando dinheirinho, mas se for pra cadeia, tu perde pra caralho. É isso aí. Então, o jogo, pra mim, eu vou fazer a análise primeiro, tá? E aí depois você faz e dá a sua nota e volta pra mim. Ok. É o seguinte. Esse é um jogo que eu gosto bastante. mas não é um jogo fácil de você botar para jogar. Primeiro porque o tema dele é um pouco complicado, você não consegue jogar muito em família. Assim, por exemplo, eu não consigo jogar em qualquer ambiente, né? Eu preciso de um ambiente preparado, né, para que aceite esse tipo de tema, aceite esse tipo de jogo. Vender drogas e vender carro roubado e negociar garota de programas, etc. Né? Então não é um jogo que vê mesa fácil. Também não é um jogo que vê mesa fácil porque ele precisa de pelo menos umas 5 pessoas para jogar. Ele fala que também você pode jogar com 3 e tal, 3 negociantes e um mestre. Mas é muito difícil, cara. Fica muito chato. Você precisa de pelo menos uns 4 negociantes para poder rodar bem a mercadoria lá, entre os caras poderem blefar melhor, entendeu? Negociar com mais tranquilidade, chamar um no canto e o outro, porque 3 pessoas, você não consegue fazer duplas. Então, praticamente, fica os 3 juntos, sempre. Aí um cara tenta chamar o outro fica olhando de butuca, não tem como, cara. No mínimo 5 pessoas para jogar, sendo mestre mais 4 jogadores. Existe uma regra que permite jogar sem mestre, né? Eu ainda não testei, mas parece que funciona bem. Então, talvez você consiga jogar sem mestre com 4 jogadores. Mas precisa de pelo menos 4 negociantes. Então, é um jogo muito difícil de ver jogo. Até porque não é um jogo simples da pessoa pegar na hora. É um jogo de regra fácil. Depois que você entende, o jogo flui bem, rapidinho. Mas não é um jogo que você explica e a pessoa, plá, peguei o jogo, né? Tipo Love Letter, você explica e tal, que nem a gente tava falando no bloco 1 desse programa. Não é um jogo que você explica e a pessoa entende rápido e segue. É um jogo mais complicado. A pessoa sai e ela não entende exatamente o que ela tem que vender e comprar. Aí você tem que explicar de novo, olha, esse é o vendedor, esse é o comprador, esse é o seu papel. Você tem que vender isso e comprar isso. Ela, mas se eu tô vendendo isso, por que eu tenho que comprar não sei o quê? Aí você vai tentar explicar. É um jogo que demora para você explicar. Demora para trazer a pessoa para dentro do jogo, para ela se enturmar no jogo e perder aquele receio, pudor. Pudor. Pudor é a palavra. Perdeu o pudor, né, de negociar produtos ilegais e tal. Então, é um jogo difícil de ver mesa, mas é muito divertido. Cara, aí uma pergunta. E se forem amigos gostarem de Breaking Bad? Não fica mais fácil? Falar assim, ó, vamos jogar um jogo tipo Breaking Bad. Vamos jogar um jogo tipo Breaking Bad, funciona muito bem. Funciona muito bem. A mecânica dele, pra mim, é muito legal. A arte dele, pra mim, é ruim, mas funciona. Eu não gosto daquela arte, é muito confusa, é toda colorida, é toda tal. Mas é engraçadinha. É engraçadinha, funciona. Não é algo que atrapalhe o jogo e tal. Só que, pra mim, a arte, no fundo, não faz diferença nesse jogo. Né? Essa é a verdade. A arte tá ali só como pra representar um tema, né? Porque as cartas poderiam vir... E a arte faz diferença na vida? Faz, cara. Porra, não fala isso. Meu trabalho... Tô te zoando. A arte não faz diferença no jogo, porque poderia vir uma carta escrita assim, Dorgas, sabe? E pronto, podia estar ali. Com um cachorro. Um cachorro falando. Cachorro de óculos escuros, Dorgas. Agora vem o segredo. A mecânica funciona bem. O tema é legal, porque é um tema que te incentiva a negociar, como você falou do Breaking Bad. A pessoa quer negociar, porra, beleza, vamos lá, vamos chegar aqui. Aqui na minha mão você paga menos, pode 10, pode 20, sabe? A pessoa quer viver esse mundo de Breaking Bad. Então, funciona legal. Isso. Bruno, sua avaliação do jogo e a sua nota, por favor. Rapidamente. Concordo com o que você disse. Acho que no termo de dificuldade ainda tem a questão do espaço, porque eu realmente não vejo você jogando esse tipo de jogo sentado. Você precisa de um espaço para se movimentar minimamente, nem que seja de um cômodo pro outro. É verdade. Ah, vamos ali beber um café, caiu uma moeda aqui no chão, alguma coisa do tipo, cara. E eu acho que isso é um fator que traz mais um pouco de dificuldade para a organização dele. Essa questão de achar pessoas, eu acho que depende da idade, da própria formação das pessoas. Tipo assim, eu não vejo dificuldade do Gabriel arrumar um grupo, cara. Não, às vezes que eu mais joguei, mas todas as vezes que eu joguei, tinha o grupinho do Gabriel no meio, entendeu? Todas as vezes. Então, Eu acho que foi muito da idade e dos conhecidos. É claro que, assim, não é um jogo pra jogar em família, entendeu? Porque, porra, dificilmente da família, você vai conseguir... Né, tem uma família mais liberal, mais legal, os pais mais jovens, de repente você consegue. É legal, aspas, nesse legal aí. Uma família mais ilegal. As regras do jogo, elas são muito boas. Eu acho que a temática do jogo, ela é muito interessante por ser bem diferente do que a gente costuma ver em party game. Eu acho que a proposta dela trouxe uma novidade, né, cara, em relação à temática, ao assunto em si. E acho que é isso, cara. O mestre só que me deixa um pouco pegado, assim, em relação ao jogo. Porque, cara, ele fica meio que parado, né? Ele durante, não... Exato. Durante boa parte do jogo. Ele não participa muito da diversão. Você disse bem. Ele não, então, ele não joga muito. O ideal pra mim seria ou tentar essa variante de regra em que o mestre participa, mas pelo que eu andei lendo, pode acontecer de ter uma distribuição meio doida das cartas, porque ele meio que não vê na hora de distribuir. Tem um esquema da forma que ele vai distribuir pra ele mesmo não ver. A regra que eu vi é a seguinte: você prepara os baralhos como se fosse o mestre, entendeu? Um jogador vai lá, que não seja você, ele vai lá, vai pegar um baralho e tirar dois de ordem, aí o outro vai pegar outro baralho e tirar os outros de ordem, você vai lá e tira um baralho, ou o último cara vai lá e pega um baralho e você pega o que sobra, entendeu? Então, você não vê, entendi, o que o cara pegou, nem vê qual é que tá sobrando no final, entendeu? Ah, a regra que tinha Newton era de fã, então não, era... Não, mas a que eu li também House acho Hood. Que era de fã, tá? Eu acho que não é regra oficial, não. Ah, tá. Ou então você tem que... Assim, o mínimo que você precisa ter numa mesa de ilegal é uma rotatividade de quem vai ser o mestre, entendeu? Você tem que deixar claro que alguém vai assumir o lugar desse cara depois. Porque senão o cara fica meio que apoiando ali. O papel do mestre é muito passivo, né, cara, nesse jogo. Né, o papel dele é muito passivo. Ele não participa efetivamente do jogo. Ele só gerencia mesmo. Não é como RPG que você acaba se divertindo de uma maneira ou outra, né? Você, porra, se diverte matando todo mundo. Mas... Sabe o que poderia melhorar o papel do mestre? Se ele assumisse um papel de policial e ele pudesse dar umas patitas durante o jogo, entendeu? E no final, o julgamento fosse feito por ele. As pessoas tentariam convencer ele de quem é o culpado. Mas ele não pode saber quem é o quê, né? Ele teria que fazer... Isso. Talvez possa criar uma regra nesse sentido também. Mas eu acho que a melhor regra, a que funciona mais divertido, assim, é quando você não tem mestre. E o mestre, ele é chato, cara. E no fim, sempre sobra pra mim, né? Porque todos os garotos lá que vêm, os garotos têm 18, 19, 20 anos e tal. E eles querem jogar de Breaking Bad, né? Eles não querem ficar ser o cara que fica parado distribuindo as cartas. Não tem e paciência tem mais, pra assim, isso. Além de ser um jogo difícil de você explicar e do cara pegar o ritmo, tem mais uma questão que pra você explicar pro cara ser o mestre ainda é mais complicado ainda. Porque você tem que explicar como é que ele vai separar os recursos, como é que vai montar os baralhos, como é que ele vai preparar cada baralho. Então é melhor tu assumir logo pra não ter trabalho. Bom, Bruno, avaliação das mecânicas, da arte, de tudo, e a sua nota final. Minha nota, cara, de 1 a 5, acho que eu vou dar uma nota 3. 3. Se fosse de 1 a 10, seria quanto? Mais pra 7 ou mais pra 6? Seria mais pra 6, porque ele é um jogo... eu acho que o ponto forte dele é a temática, ela é muito interessante. Mas essa dificuldade que ele tem... Deu pra perceber, por causa do tema e tudo, que ele é um jogo indicado pra mais de 18 anos, né? Ele é um jogo pra adulto, é um jogo pra adulto. Por favor. Não é aqueles joguinhos de sex shop. Se você tem menos do que isso, espere alguns anos. Não é um joguinho pra sex shop, mas é pra adulto também. Então, assim, ele é um jogo com uma temática bacana, tem uma mecânica bacana, mas ele é difícil de tirar da caixa, entendeu? Por essas questões de você ter que ter a pessoa certa pra jogar, o lugar certo pra jogar, sabe? O clima certo pra jogar. Então ele perde um pouco por causa disso. Eu acho que vai muito de quem... de quem costuma dificultar na sua casa, assim, passar essas as festas que você costuma visitar, ou se fosse o tipo de visita que você costuma receber. Acho que foi muito disso. Beleza. E eu vou dar a minha nota, apesar de você estar digitando aí em cima da minha voz. Minha nota, Bruninho, seria também, cara, seria para um 4. Mas, na verdade, se fosse de 1 a 10, eu daria mais para 7,5 do que para 8. É um jogo muito divertido, é um jogo mesmo muito legal. Mas para você ter na sua mão, ele é um jogo que vai ficar parado muito tempo. A não ser que você tenha o grupo muito certo para jogar. Se você tem esse grupo, se você tem um grupo aí, se você tem 18, 19 anos, tem 20 anos e tem um grupo de seus amigos e tal, que vão curtir, cara, vai ser um jogo muito, muito divertido, muito. Porque, cara, negociar as paradas, sair, chegar pra um canto, chega aí, cara, tal, negociar, é muito maneiro, é muito, essa parte é muito legal. Mas se você não tem um grupo fixo, que joga sempre, que é um grupo que você conhece, cara, aí vai ser um jogo muito difícil de ver mesa na tua mão. Porque vai ser difícil encontrar gente disposta, vai ser difícil você negociar o tipo de tema, né, as pessoas que vão, até elas entenderem como é que é o jogo, vai ser um pouco mais complicado. Então, é um jogo que, por esse motivo, pela questão de rotatividade na mesa, né, pela questão de ver mesa mesmo, eu daria um 7,5, daria um... Mas aí, entre o 7,5, assim, de 1 a 5, eu daria 4, tá? Mas de 1 a 10, eu ficaria mais para 7,5 do que para 8. Deu para você entender, Bruno, o que eu quis dizer? Deu sim. Mais alguma coisa a falar de ilegal? Não, é só que não é um jogo legal, é ilegal. Muito boa, Didi. Então, vamos indo para o feedback. Voltamos já já. Bruno! Tchau. I want to tell about my baby, speak of her with pride. She goes out the way just to make me satisfied. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento excepcional dos excelentíssimos presidentes do passado Magos, Weasel e Fizzle. Então, Bruno, olha que legal. Olha que legal, Bruno, que eu tenho uma notícia triste pra você. Sabe onde nós estamos? Qual é a história? Onde estamos? Nós estamos no feedback, Bruno. E sabe o que vamos fazer? Sabe o que vamos fazer? Essa voz é minha. Hã? Essa voz de enterro é minha. É, essa voz é tua, mas hoje é minha, porque nós gravamos o feedback, Bruno, e perdemos o áudio inteiro. E eu não tenho mais pique pra gravar. Você tem? Eu só quero saber de quem é a culpa. A culpa é do Goblin. A culpa é do Goblin. Como sempre. Pra variar. Como sempre. Então, meu amigo, ficamos por aqui. E no próximo a gente grava um feedback maior do que os outros. Pode ser? Claro, por que não? Então tá, Bruninho. Fica com Deus, beijo. Tchau. Mande suas cartinhas de amor. Mande sua carta de amor. Adeus. She'll fall over backwards. You know that pleases me. She's my baby. She's my baby, don't you see? I can't call her sugar. Sugar never was so sweet.